Revolta total, deixe um salve sem alarde. Na humildade com emoção, com o coração na razão, vem com nós. E fica na contenção, na retaguarda, firme e forte sentinela. Ali no fim do túnel, no beco da favela, nos barracos madeirite, nas ruas de terra. A favela é vertical, mas aqui é favela. Nos barracos no CDHU, onde surge a rima rara no fundo do baú. Eu não posso vencer com diploma. A sociedade e o estado é que me abandona. O 55-121-57, ostentação na mente dos moleque. Camaro amarelo, correntão de ouro, Hornete e Citroën, com isso que eles sonham. Moleque já nasceu sem nenhum tesouro, nem sabe falar, mas tá em busca do troco. Sei lá, ultimamente anda louco mundão. Sei lá, a burguesia que implanta o padrão. Sei lá, quer o relógio, o tênis da malhação. Sei lá, tá viajando, te desperta negão. Reproduzindo o padrão mundial, social. Quer dinheiro, quer luxo pra ficar na moral. Quem não quer? Sobradinho de esquema no morro. Quem não quer? Desfrutar fatia do bolo. Quem não quer? Sobreviver em meio aos monstros. Quem não quer? Viver tranquilo, dinheiro no bolso. Dinheiro no bolso. Eu também quero a fatia do bolo negão. Eu quero a minha parte aqui, sou contenção. Cheguei de Porto Alegre, tô em São Paulo, mas eu não quero ficar de embalo. Eu quero ficar na paz, aproveitar. Quero também dela desfrutar. Não quero nada, eu apenas quero ter pra me sustentar. É, pra ficar de boa, pra poder curtir na boa na lagoa. Pra ficar de leve e suave na nave, cê tá ligado? Venha com nós, bons aliados, solta a voz. Na boca do lixo, sei que é sinistro. Na minha caminhada, vê meus amigos, cara caído ali nas vielas. Eu vou chegar, vou colar a sentinela. Pra resgatar, vou pregar a palavra. Eu vou dizer que só ele que salva, que cura e também que liberta. Fica ligado, não fica de boca aberta. Que aqui é nós que tamo, tá ligado? Aqui é o talento negro em campo, tá ligado? Qual é que é? Eu vou sempre manter minha fé. Quem não quer, quem não quer? A fatia do bolo me diz quem não quer, quem não quer. Ultimamente anda louco mundão. Quem não quer? A burguesia que implanta o padrão. Quem não quer? Quer o relógio, o tênis da malhação. Quem não quer? Tá viajando, te desperta negão. Eu também quero negô, só queria poder ver minha família em outro rolê. Só queria não ver o meu tio de carroça. Só queria não ver meus padrinhos na roça. Só queria não ver os moleque lapidar. Só queria não ver os moleque vender e pá. Eu não queria ver esse cotidiano de cachimbo e fumaça de fósforo pros mano. Não queria ver a gurizada sacando do oitão. Não queria ver os moleque caído no chão. Não queria ver os moleque indo pra escola de calça rasgada, sem tênis da hora. Não queria ter que me acordar em meio aos ratos. Eu não queria ter que ficar aqui todo zoado. Eu não queria ver minha mão com cachimbo raspado. Eu não queria ver desse lugar um dia eu saio. Eu só queria te dizer que um dia daqui eu vou sair, você vai ver. Eu vou vencer, eu vou vencer, você vai ver. No proceder na humildade, tô ligado aqui na contenção sem alarde. Liga nós, liga eles também pra colar. Fica ligado que o trem vai descarrilhar. Fica ligado que o contenção, JMR, nossa alma, mixtape, sangue de cruz.